Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está começando agora o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira, hoje dia 8 de abril de 2013. As manchetes de hoje. Jornal Hoje. Pedestre é vítima e vilão em guerra sobre a faixa. Diário da Manhã. Homem briga com a mulher e ateia fogo na casa. Jornal Agora. Estado tem 152 mil foragidos da justiça para prender. O Globo. O nó na energia elétrica. Atraso em obras dobra risco de racionamento. O Estado de São Paulo. Começa hoje juro por massacre do Carandiru. Correio Brasiliense. Planos de saúde dos servidores estão no vermelho. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, mais uma vez eu quero dizer que a honestidade no serviço público é uma obrigação e uma necessidade. Ou se faz isso, ou nós vamos ter a população brasileira pagando cada vez mais impostos e não tendo solução para problemas que podem melhorar a vida, não só do cidadão atual, como das futuras gerações. Porque nós não podemos só nos preocupar conosco que estamos nessa geração e as gerações que virão por aí. Como é que elas encontrarão esse Brasil? Ou nós lutemos agora, ou vai encontrar essa geração um Brasil bem pior no futuro. E eu quero dizer que a corrupção continua sendo o grande mal do século. Aliás, jornalistas importantes do mundo todo têm analisado que a corrupção, a má-fé administrativa, a improbidade daqueles que ocupam cargos públicos, principalmente, essa situação é o mal do século. É o que está realmente prejudicando a toda a sociedade mundial. E no Brasil não é diferente, que a corrupção aqui corre franca e abertamente. Por isso é preciso combater a corrupção. Olha o caso da Norte Sul. A Norte Sul está totalmente abandonada. Ali naquele trecho próximo da Brasil, onde passa por debaixo da BR-060 e 153, aquele trecho que passa debaixo do cartódromo de Anápolis, ali não tem trilho. Eles não colocaram os trilhos ainda. Não foi possível fazer a conclusão daquele trabalho até agora. Por quê? Porque tem o pátio para ser feito e ele não foi feito ainda. E das obras feitas no passado, elas já estão deterioradas. Lá da Valec, do Ministério dos Transportes, eles dizem que para reformar 855 quilômetros entre Palmas do Tocantins até a cidade de Anápolis, que dão 855 quilômetros de ferrovia, o governo federal vai ter que investir 400 milhões só para consertar estruturas e trilhos mal instalados. Já houve denúncia de superfaturamento, ou seja, o que podia fazer com um quilômetro, o que se gasta com um quilômetro de estrada, daria para fazer dois e a empresa ainda ganhar bem. Mas como tem tanta mistura e tem tanta corrupção e tanto bolso para o dinheiro ir, acaba diminuindo a quantidade de obra. E mesmo aquela quantidade feita tem que ser refeita, porque ela está mal instalada. Onde já se viu? No trecho entre Anápolis e Palmas, no Tocantins, que não está todo concluso ainda. Tem boa parte ainda por fazer. Já vai ter que gastar 400 milhões de reais para refazer o serviço. Isso é a prova da corrupção deslavada, daquilo que prejudica a sociedade de uma forma geral. A Ferrovia Norte-Sul vai diminuir o custo do transporte. A Ferrovia Norte-Sul vai promover o desenvolvimento da região central do Brasil. A Ferrovia Norte-Sul é fator fundamental para o crescimento, o desenvolvimento de lugares como Anápolis, por exemplo. Anápolis é uma cidade que muito se beneficiará da construção da Ferrovia Norte-Sul. Pode ter certeza disso, amigo. Mesmo que você não ande de trem, mesmo que você só vá ver a locomotiva passar, mas a Ferrovia Norte-Sul vai ser fator de novas empresas, vai ser fator de fazer com que novos investimentos sejam feitos em Goiás e em Anápolis, principalmente pela iniciativa privada, e isso vai abrir emprego, vai gerar renda, vai fazer com que mais gente entre no mercado de trabalho. É importante, portanto. O jornal O Estado, de sábado, aqui da cidade de Anápolis, ele traz como principal manchete essa questão, dizendo que a Norte-Sul, Valec promete construir um pátio de manobras fundamental para o funcionamento do trecho anapolino, que, sem uso, dá sinais de deterioração. Ou seja, sem ser usado o trecho, já está se apodrecendo. Ferrovia Norte-Sul mostra cenário de abandono e sofre desgaste. Todos nós devemos estar devidamente atentos com relação a isso, e mais ainda, nós queremos chamar a atenção dos nossos representantes. Nós temos um deputado federal lá em Brasília, mas a preocupação dele é andar pelo interior já pensando na campanha do ano que vem. Nós de Anápolis o elegemos para ele representar Anápolis, para ele cobrar em nome de Anápolis. Enquanto ele não cobra, outros lá estão cobrando para suas regiões e levando o dinheiro. Nós precisamos, uma cidade com mais de 250 mil eleitores, não tem um representante, porque o nosso representante não está cobrando em nome da cidade. Na Assembleia Legislativa não é diferente. Então, com isso, estamos desamparados. Mas nós vamos continuar cobrando. Nós vamos continuar fazendo aquilo que é papel do parlamentar: cobrar. Não temos a força dele porque não temos a tribuna de onde falarmos, mas temos aqui o microfone para cobrar. Não pode continuar assim. Essa Ferrovia Norte-Sul, se não houver um esforço concentrado do prefeito de Anápolis, dos vereadores, das entidades de classe, de todos os cidadãos de uma forma geral, unido com a imprensa, se não houver a união de Anápolis, essa Ferrovia Norte-Sul não sai. E é um prejuízo enorme para nós, porque enquanto ela não funciona, ela simplesmente dá margem para que a cidade não cresça e se desenvolva como tem que crescer e se desenvolver. É hora de acabar com a Ferrovia Norte-Sul. É hora de terminar essa obra. Já vão mais de 25 anos e até agora nada, absolutamente nada. Nós temos que estar atentos para cobrar o que é nosso. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando o seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis e região. Gente, alguns casos graves foram registrados durante o final de semana em Anápolis. Um caso que mais chamou a atenção foi um roubo à propriedade rural, e aí não é na região de Anápolis, é na região de Goianápolis, onde a vítima, a Cacla Alessandra Lemes, uma fisioterapeuta, ela contou na delegacia que a fazenda Laranjeira foi assaltada. Segundo ela, três homens invadiram a casa onde ela e os pais foram trancados no banheiro e aí começaram a praticar o roubo. Primeiro eles perguntaram quanto tinha na carteira do pai da vítima. Ele disse que tinha R$120. Eles conferiram e realmente tinha. Eles queriam mais dinheiro. Quando perguntou para esse homem se tinha mais dinheiro, ele falou que não tinha. Eles agrediram a vítima com uma pancada dada por uma arma. Pegaram uma arma e bateram contra a vítima sangrando. Olha, gente. Aí eles começaram a praticar os roubos. Levaram um notebook, um HD externo, R$2.000 em dinheiro, um talionário de cheques, mais R$2.800. Levaram também uma caminhonete D10, da cor azul, ano 84, placa KBY4491. Eles destruíram os telefones celulares e amarraram as vítimas dentro do banheiro antes de irem embora. Detalhe, há 15 dias atrás, a fazenda vizinha também foi roubada dos mesmos moldes. Infelizmente, fato que marcou o final de semana na área policial. E uma tentativa de homicídio que aconteceu no bairro de Lourdes contra um menor de 17 anos de idade. Esse rapaz foi alvejado por 4 disparos de arma de fogo e foi levado para um hospital de urgências. Detalhe, segundo informações, é a segunda vez que ele é vítima de tentativa de homicídio praticada pelo mesmo elemento ali no bairro de Lourdes. E segundo uma denúncia, esse elemento é suspeito de ter matado menor de idade no dia das eleições em frente ao feirão do bairro de Lourdes. E o que é pior, está ameaçando também outros parentes dessa vítima. Segundo a ocorrência, esse rapaz que atirou ficou de tocaia aguardando a vítima passar. Fato que vai ser investigado pela 7ª delegacia localizada no bairro de Lourdes. O menor permanece no hospital de urgências. O possível atirador ou principal suspeito está solto, mas está identificado. Só cabe agora à polícia fazer a prisão ou, pelo menos, chamá-lo para uma conversa ao pé do ouvido. Tá até parecendo Teca de Lampião e Maria Bonita. Todo mundo tem medo do homem no bairro. Ele ameaça todo mundo. Tá na hora de botar um fim nisso. Olha, foi preso o Sebastião Bahia de Cerqueira, 22 anos de idade, artigo 157. Segundo informações, ele havia batido num veículo, um Palio, juntamente com outro motociclista, e acabaram roubando. Quando a vítima parou para ver o que, que tinha acontecido, eles roubaram esse carro. Mais tarde, o Sebastião foi preso. Foi levado para a delegacia, mas o carro não foi encontrado com ele. Foi encontrado depois abandonado no Jardim Alvorada. Só que, segundo ele, ele foi obrigado a levar o ladrão até o carro. Acompanhe. Foi, o cara me obrigou, ele pôs a... Ele pediu pra eu deixar ele lá na JK. E ele falou que dava R$20. Aí ele pôs a arma... Aí depois que eu botei ele na garupa da moto, ele pôs a arma em mim aqui. Aí ele falou, vamos, senão agora você morre. Aí chegou lá, ele falou pra eu deixar ele lá, né? Pegou esse cara onde? Peguei lá perto do Arco Verde. E aí foi pra JK? Foi. Aí ele pôs a arma em mim e falou, agora você vai, senão você morre. Chegou lá, ele falou, para aqui que eu vou ficar aqui. Aí ele desceu da moto, aí eu não sei mais o que é que ele fez, não. E você sabe se ele praticou assalto ou não? Não, não sei não. Por que você veio pelo roubo? Eu não sei, acho que é porque o cara falou, deve ter, sei não, ele falou que eles quase me abordaram lá, aí já falaram que era eu, já me algemaram, eu não sei porque não, eu falando a eles que eu não tava envolvido nisso. Você conhece esse cara ou você conheceu assim? Não, nunca vi ele não, conheci ele hoje. Você trabalha de motoboy ou só deu uma carona? Não, só deu uma carona. Falou que ia te pagar? Foi. Essa pessoa, vou ganhar um dinheiro extra, eu vou levar ele lá, mas sem pensar que ele ia fazer isso? Foi, sem pensar, aí ele falou, vai, vamos agora, senão você morre, aí eu fui. Você chegou a ver a arma dele? Cheguei. É um revólver ou o quê? Não, não conheço de arma, mas é uma arma curta. Encostou em você? Foi, encostou aqui nas costas. Você tentou convencer ele de largar de mão disso, não? Você pensou que ele ia te roubar, não? Foi, ele falou, vamos, senão você morre. Eu nem falei mais nada, assustado eu ia fazer o quê? Lá do Arco Verde, até chegar na JK, você estava sob a mira dessa arma? Foi, do Arco Verde ali, perto do bairro São Sebastião ali, a divisinha lá. Demorou quanto tempo depois pra você pegar o C? Eu nem sei, porque demorou um pouco. Se você vê esse cara, você sabe quem é? Se eu ver, eu conheço. Mas não sabe onde mora, pra onde vai também, não? Não. Você tem que ver ele pra identificar. Pra poder conhecer. Você tem passagem pela polícia, filho? Graças a Deus, não. Primeira vez? Primeira vez. Você é de onde? Você não é de Goiânia, não, né? Não, eu sou da Bahia. Baiana tá aqui há muito tempo? Uns 2 anos e meio. Como é que você chama, filho? Sebastião, Bahia do Sergipe. Quantos anos você tem? 22. Só que o delegado, William Martins, não acreditou nessa versão, não. Tá preso e autuado em flagrante Sebastião Bahia de Cerqueira, de 22 anos de idade. Vai ver o sol nascer quadrado um pouco. História que não convenceu ninguém. Estas foram as principais ocorrências registradas no final de semana na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O segurado do INSS que está recebendo um auxílio-doença pode conseguir a aposentadoria por invalidez caso o seu problema de saúde não melhore. Para conseguir o benefício, ele dependerá, sobretudo, da avaliação do perito do Instituto. Não há no INSS a opção de solicitar a aposentadoria por invalidez. Para conseguir o benefício, o caminho é outro. Primeiro, o segurado precisa fazer um pedido de prorrogação do auxílio. Na perícia, 3 situações poderão ocorrer. O benefício pode ser cortado, caso o perito entenda que houve melhora do segurado, o auxílio-doença pode ser prorrogado ou o perito pode liberar a aposentadoria por invalidez. Notícias da Manchester. Uma nova pesquisa informou que o número de pessoas infectadas com a dengue no mundo pode ser 4 vezes maior do que as estimativas anteriores. A Organização Mundial da Saúde havia estimado que o número de casos de dengue ficava entre 50 milhões e 100 milhões a cada ano. Mas uma nova pesquisa coloca o número em torno de 390 milhões, embora cerca de 2/3 destas pessoas tenham apenas sintomas leves e não precisem de atendimento médico. O estudo foi publicado na internet na revista Nature no domingo. Os dados não devem mudar como os pacientes são tratados, mas pode levar a uma busca mais rápida por uma vacina para a doença. O estudo foi financiado pela Wellcome Trust, pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e outras instituições. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Meu dólar está valendo hoje o mesmo que valia na sexta-feira à tarde. Um dólar comercial está valendo nesta segunda-feira R$ 1,988. Já o dólar turismo e o dólar paralelo estão valendo R$ 2,14. Notícias da Manchester. Agora faltam 20 minutos para as 8 horas. Eu quero também aproveitar nesta manhã para mandar aqui um abraço a todos aqueles que acompanham a nossa programação, que estão dia a dia no acompanhamento. A todos vocês, portanto, o nosso muito obrigado. Mas eu mando um abraço também para a Angélica Paulino, ao Elson e a Sandra, ao Jadir Souza, ao Ubiratã Silveiro, Pupu e a Ronaína Goulart, que acompanham diariamente a nossa programação. E o nosso abraço também lá para Planalmira, que é um povoado do município de Abadiânia, ali entre Corumbá de Goiás e Anápolis, no trevo que vai para Pirinópolis, com a 338, Rodovia Geral de Pina. Queremos mandar um abraço para todos aqueles de Planalmira que estão acompanhando a programação. E uma forma também para, lá no Mercado Rural de Planalmira, ao Jair, a Marlene, ao Luquinha, todos eles acompanhando a nossa programação. Muito obrigado pela audiência de vocês. E agora nós vamos chamando o nosso repórter Geraldo Divino para trazer informações daquilo que acontece aí na cidade de Anápolis em relação as coisas municipais, como, por exemplo, a questão do pagamento do IPTU com o secretário Mazzone, que é da Prefeitura Municipal. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santillo, aproxima o dia 12 de abril, prazo em que a Prefeitura estipulou para as pessoas, os proprietários de imóveis de Anápolis, pagar IPTU e ITU. Mas parece que teve algum problema no Correio e o Correio não conseguiu ainda entregar todos esses cartões. Falta muita coisa para ser entregue. Eu estou com o José Roberto Mazon, que é o secretário de Finanças do município. Existe possibilidade de prorrogação, Roberto? Bom dia. Bom dia, Geraldo, Ademar, ouvintes da Rádio Manchester. Nós não trabalhamos com essa possibilidade, porque ainda está dentro ainda daquilo que nós temos combinado com o Correio, né? Qual que é o combinado? A gente entregar todos os carnês até no domingo próximo. Então o Correio ficou até esse domingo entregar todos os carnês. Se eles entregarem, como ainda tem uma semana, a gente acha que é possível, quer dizer, muita gente já recebeu, né? Outros estão recebendo hoje, nesse momento mesmo, deve ter carnês sendo entregue pela cidade. Alguns já retiraram nos rápidos, na própria internet, né? Outras pessoas já receberam o carnê. Então a gente vai fazer uma avaliação na segunda pela manhã. Parece que existe uma lei que fala qualquer coisa, um prazo determinado para entregar. Parece 20 dias antes do término, não é isso não? Não tem, né? Na verdade, o bom senso é que diz mais ou menos que você tem que receber pelo menos assim uma semana antes, né? Para você se programar, né? As pessoas já sabem do vencimento, sabem quanto foi o aumento, 5,77%. Então, é o do ano passado, mais um pouquinho, mais 5, 6%. Notícias da Manchester. Pois bem, olha a insegurança aqui do estado de Goiás e principalmente lá em Goiânia. Os senhores sabiam que em 8 meses já morreram assassinados em Goiânia 27 moradores de rua? 27 moradores de rua já foram assassinados lá em Goiânia em 8 meses. E já há informação de que de Brasília eles têm uma ideia que essas mortes são por um grupo de extermínio. Não é como tem sido noticiado, que é briga entre morador de rua, não. Eles estão dizendo que há grupo de extermínio. Há suspeita de grupo de extermínio. A rotina do medo e insegurança na capital. É o que diz o popular de hoje. O medo e a insegurança alteram a rotina de moradores de rua da região metropolitana de Goiânia. Presença de caminhonete prata é citada em locais dos crimes. Isso dá a impressão de que se trata de um crime realmente encomendado. Já o Diário da Manhã traz também a principal manchete: grupo de extermínio, mas a polícia nega. Força-tarefa enviada a Goiânia pela Presidência da República e que investiga existência de um grupo de extermínio de moradores de rua. Foi comentada ontem pelo superintendente da Polícia Judiciária, Deusni Aparecido. Então a Presidência da República mandou uma comissão, não é, para fazer uma investigação do que é que está acontecendo em Goiânia, que não é normal. 27 mortes de pessoas moradoras na rua em 8 meses lá em Goiânia. E sempre tem um veículo cor prata, uma caminhonete, que participa dando cobertura a esses assassinatos. Consequentemente, tudo leva a crer que se trata realmente de um grupo preparado para fazer esse tipo de trabalho. Notícias da Manchester. Já são 15 minutos para as 8 horas. Daqui a pouquinho, portanto, estaremos completando 8 horas da manhã. Eu quero, mais uma vez, levar um abraço aqui ao Olivan Belo, lá da cidade de Araguá, todos os dias ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, Olivan, pela participação, pela sua sintonia com a nossa emissora. E também a doutora Giovana Valle, é dentista, mora em Anápolis, está sempre acompanhando o nosso programa. A doutora Giovana Valle, o nosso abraço também pela audiência. Bom, e agora nós vamos àqueles que telefonaram, aqueles que deixaram o recado no 39-43-9303 e deixaram aqui a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Ademar Santino. Aqui é o João Batista da RA25. Eles precisaram, já pedi, já cansei de pedir para aquele cara lá, que é Clodoveu, que ele vier, aquele Arizinho lá do Bené lá, pedi para aquele João no Mocego lá. Já pedi para aqueles caras todos para arrumar a minha rua, assim, eles não arrumam. A RA25, 31, lote 8, Residencial América, perto do Corvo. Quando chove, lá fica parecendo o Rio Araguaia. Eu podia pedir pra eles, pra eles tomar vergonha na cara e arrumar pra mim lá, porque tá uma pouca vergonha. Eu fui lá conversar com o prefeito agora, foi quarta, quinta-feira. O prefeito falou assim, sobre 1.080 mil, eu tenho que fazer R$645. Mas não tem serventia pra nada, seu Ademar Santino. Eu queria saber, eu queria ver se tem como. Eu fui, conversei com o prefeito lá antes do Natal, ele falou assim que ia mandar arrumar, até hoje nunca arrumou. E lá tá uma pouca vergonha a minha rua. Eu queria que o senhor viesse, só para o senhor dar uma olhada para confirmar. Só podia olhar isso aí para mim, senhor Ademar Santino, porque está aceitável. Está difícil essa 25 aqui, ó. Não tem nem como. Só podia fazer esse favor para mim, senhor Ademar Santino. Põe quente nessa cambada aí, fazendo favor. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Eu queria fazer uma denúncia. Você tem um buraco aqui na rua de Barajó Ribeiro, no bairro Bolívia, que até ruim para o João de já causou até acidente. Podia ter, você podia pedir o pessoal dá uma olhada lá para agilizar a tapa de buraco. Obrigado. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Aqui é o Marcos. E eu queria fazer uma reclamação aí, Ademar. Sou aqui morador do Jaó, aqui entre o Somerville e a Vila Sul. E eu quero falar assim, Ademar, porque essa operação tapa buracos é o seguinte. Foi até na OAB, pararam. Pegaram a rua do Spaceball, pararam. Tudo que refere ao Jaó aqui, onde tem um clube do Simpro, eles não fazem nada. Buraqueira na porta do nosso bairro aqui, você entendeu? Eu nem vou falar mais da ponte, Ademar, sabe por quê? Porque essa ponte aí só vai ser feita quando o prefeito candidatar para governador. Ela vai ser feita. Enquanto isso, nós, trabalhadores, pagando nossos impostos em dias, vamos pagando o pato aí por todos, né? Porque não tem mais como o que falar, não tem mais desculpa. Eu não sei o que acontece que essa ponte eles não fazem. Eu não sei até que impede. Diz que tem um projeto, tem a verba. Cadê esse Clodovil? Que a gente nunca viu ele aqui. Esse Clodovil tem que ajudar a gente precisa dele, você entendeu? Aqui na porta do clube do Simbró, aqui, ó. Um bairro pequenininho. Não tem asfalto. O bairro deixa a desejar. Mas, no mais, ô, Demar, obrigado pela oportunidade do seu programa aí. E um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Manchester. Obrigado. Fala, comunidade. Que é o Daniel da Trefaria JR. Eu queria te pedir solicitadamente se o senhor pode nos ajudar aqui no bairro Paraíso sobre o quebra-mola na Avenida Cachoeira Dourada ou a barreira eletrônica. É difícil pra gente aqui na população do Paraíso sobre a Avenida Cachoeira Dourada. Fazer a tampação dos buracos também, seu Demar. Como é que a gente faz? Eu queria solicitar isso aí para vocês, encarecidamente, se vai ter jeito de nos ajudar nesse ponto aí. E eu queria te pedir solicitamente também sobre o quebra-mola aqui na rua Rio Claro. O pessoal de madrugada aqui tá achando que é pista de comida. É uma pista muito rápida e o pessoal não quer nem saber se tem cuidado ou não. Então eu queria te pedir isso aí na rua Rio Claro. Eu moro na rua Rio Claro, no Paraíso. Nos ajude aí, Ademar. Você é o cara que pode nos ajudar, hein? Um abraço, obrigado. Fala, comunidade. Ademar, bom dia. Aqui quem fala é a Poliana, do Residencial Morumbi. Tô ligando pra pedir sua ajuda, Ademar. A minha rua não dá nem pra andar mais carro, nem gente, porque quando você tá andando, ou você se entra dentro do buraco pros carros passar, ou os carros caem dentro do buraco pra você passar. O prefeito é muito bom, né, pra fazer praça, porque o IPTU tá chegando, né, que é que paga dia 12, mas o asfalto na rua que até hoje não fez, desde o ano passado eu tô ligando lá na 156, pedindo asfalto aqui na minha rua. Aí falou que depois da estiagem da chuva ia arrumar o asfalto. Passou chuva, veio chuva de novo e eles nem vieram aqui. O nome da rua é Rua Maria Inês, com a rua 19. Já liguei lá, eu tenho um protocolo, o número do protocolo. Qualquer coisa pode me ligar novamente, que eu tenho o número do protocolo. E mostra a data que eu estive ligando lá e até hoje não tive solução. Muito obrigada e bom dia. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Nossa, Demar, a violência aqui em Anápolis está um caos, está ficando coisa de louco. A gente, sinceramente, está com medo agora de sair de casa, não tem mais nem como sair. Será que é isso, hein, Demar? Será que é a impunidade? Ou será que as pessoas perderam totalmente o medo da justiça daqui de Anápolis? Obrigado. Fala, comunidade. Oi, Demar. Eu moro aqui no industrial. Aqui no industrial tem um novo SESI. E esse SESI estava precisando de gente para trabalhar na limpeza, como secretária também. Aí eu falei com o rapaz lá, ele falou que estava precisando de gente para trabalhar. E estava dando para essas pessoas que moram aqui no industrial. Eu fui lá e falei com ele, ele falou assim que ia ver isso. Eu disse para ele que eu já tinha concurso de prefeitura, que eu já passei e que tinha a situação de ser chamada. Aí ele falou assim, então você traz o currículo para mim, que eu vou ver o que eu posso fazer. Então, ele levei o currículo para ele, ele falou assim que ia ver o que ele podia fazer e me ligava. Mas aconteceu que uma certa candidata aqui do industrial, uma certa candidata que foi candidata a vereadora, mas não ganhou, foi lá e colocou umas duas pentes dela no SESI para alugar as pessoas. Aí eu quero saber como que fica as pessoas que têm cura da prefeitura e até hoje não foi chamada e a prefeitura fica nomeando pessoas só porque é parente de candidato que foi candidato a vereador, mas não ganhou, contratando pessoas que não têm concurso. Então eu queria te pedir esse favor, olha pra gente esse negócio aí, dá um retorno pra gente, por favor. Obrigada pela atenção. Bom dia. Fala, comunidade. Bom dia, Adelaide. Meu nome é Gilson Gonçalves. Eu moro no Parque Industrial das Flores. Eu era motorista, agora estou impossibilitado de trabalhar na profissão de motorista. Eu tive um problema no cérebro, calcificação no cérebro, tive crise na direção, então eu fiquei afastado da profissão. Aí agora a presidência me deu alta, mandou ir para a empresa para exercer outra função, me desviando do cargo, e agora me suspendeu o meu pagamento. E eu estou sem pagamento. Nem a empresa, nem a presidência me pagando. E eu estou tendo dificuldade de me estar resolvendo esse problema. Então, como eu sou seu ouvinte, hoje eu estou te ouvindo, eu vou te ouvir amanhã e ouvir o seu conselho. Vê se você pode fazer por mim, o que você pode ajudar, qual a informação, por onde eu devo começar para estar resolvendo esse problema. Eu não tenho noção nenhuma do que eu fazer. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. Bom dia a vocês que telefonaram. Bom dia a vocês que acompanham o nosso programa, tanto aqui dentro do Brasil, como também fora, através da internet. Muito obrigado. A internet transmite 93,3 em tempo real. Muito obrigado aos nossos ouvintes por esse mundo todo. Olha, o João Batista, lá da rua R25, no Residencial América, senhores ouviram aí o desespero dele. Quando a chuva lá fica todo inundado, na seca não tem condição de chegar em casa. Isso na RA25, no Residencial América, que é a última rua que tem lá já perto do córrego. Lá da Boa Vista, a reclamação também com relação a buracos. Buracos é o que não faltam na cidade. Para tudo quanto é lado você tem buraco de todo tamanho e todo jeito que quiser. É lamentável essa situação dos buracos na rua aqui em Anápolis. O Marcos, lá do setor Jaó, entre o Summerville ali, ele está falando que a ponte ele já nem está pedindo mais para ligar aquela região à região da Vila Sul. Mas ele está dizendo que agora o Jaó está totalmente abandonado. Buracos por todo lado, não tem condição de andar nas ruas do Jaó. Um pequeno loteamento que há ali perto do Summerville. E o Marcos está pedindo a presença da prefeitura para resolver essa questão. O Daniel, lá do Paraíso, ele fala da Avenida Cachoeira Dourada, a grande quantidade de buracos, e ele pedindo o quebra-mola, principalmente na rua Rio Claro. Ele está dizendo que naquela região os buracos na Cachoeira Dourada são insuportáveis, mas ainda falta quebra-mola na rua Rio Claro, lá do Paraíso, porque as pessoas estão fazendo daquilo lá uma verdadeira pista de corrida, colocando em pânico os moradores da rua Rio Claro e também daquele setor do Paraíso. A gente vai levar ao conhecimento dos dos órgãos competentes da prefeitura. A Poliana, lá do residencial Morumbi, ela fala da rua Maria Inês, já no confronto lá com a 19, dizendo que não tem condição de continuar a rua daquele jeito. Não tem nem como passar de carro mais. E a Poliana reclama a presença da prefeitura. A gente já cobrou, mas vai continuar cobrando. A nossa ouvinte fala sobre a insegurança em Anápolis. E ela quer saber o que é que está acontecendo para que tanto desmando aconteça como tem acontecido em Anápolis. A gente vai sempre falar a esse respeito. E moradores lá do setor do industrial, a nossa ouvinte fala que eles vão fazer uma limpeza lá com gente contratada pela prefeitura e que, ao invés de pegar aqueles que passaram no concurso e que moram lá na região do setor industrial, como é o caso dela, eles pegaram alguém que é ligado a candidato a vereador, que perdeu a eleição, mas apoiou o prefeito. Isso não está certo. A senhora, procurando a justiça, pode ter certeza que a justiça vai lhe dar posse. Ninguém tem o direito de excluir quem passou do concurso para poder privilegiar quem foi cabo eleitoral do prefeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a senhora passou no concurso, a vaga é sua e não tem ceder a vaga para outro que não tem nada com isso. Ela está dizendo o que está acontecendo lá no setor industrial Munir Calixto. E o Gilson Gonçalves, da Rua das Flores, faz um pedido e nós vamos olhar como resolver essa questão. Pode ficar tranquilo que vamos trabalhar nesse sentido. Faltam 4 minutos para as 8 horas da manhã. Olha, eu quero noticiar aqui com tristeza o falecimento da dona Persília Sidney de Azara. Dona Persília Sidney de Azara, uma pessoa importante da comunidade anapolina e que faleceu, e o seu velório está lá no velório São Sebastião, e o sepultamento dar-se-á hoje às 15 horas. Dona Persília Sidney de Azara. Ela é mãe da professora Lázara Gersília, da Antônia Rodovalho, da doutora Ana Aparecida, que é dentista, do doutor Joaquim Juarez, advogado, doutora Magda de Azara e ainda o doutor José Altair de Azara. Ela é mãe dessas pessoas que trabalham na comunidade anapolina. Então, portanto, o seu sepultamento acontecerá às 15 horas de hoje e o velório está se dando no velório São Sebastião. É o velório da dona Persília Sidney de Azara. E nós estamos aqui comunicando isso aos amigos e também a todos aqueles que conhecem essa família na cidade de Anápolis. Termina aqui o programa Notícias da Manchester desta segunda-feira. Muito obrigado pela audiência a todos. Amanhã estaremos de volta. Até lá, ouvintes. Manchester. Começa agora o programa Cidade de Todos. Destaques desta edição. Prefeitura de Anápolis amplia obras de pavimentação na cidade. Serviços do PROCON acontecem em novo endereço. Ações de saúde bucal atendem entidades filantrópicas do município. Bom dia, aqui no estúdio, eu, Ana Gabriela Luiz e Lara Sartim. Hoje, segunda-feira, 8 de abril de 2013. Saúde. A Prefeitura de Anápolis é referência em atendimento na área de saúde bucal, nas escolas, unidades de saúde, nos centros de especialidades odontológicas e ainda por meio de parcerias com entidades filantrópicas, como Lar Humberto de Campos. Em 2011, a Prefeitura doou à entidade um consultório odontológico, conquistado no Prêmio Brasil Sorridente. O coordenador Iron Junqueira comenta a importância desta parceria. A Prefeitura, nós temos com ela uma parceria muito feliz, muito boa, graças a essa gestão de agora. agora. Para nós, um incentivo muito grande, né? A continuarmos na luta. Agora, esse atendimento odontológico também, ele é extensivo não apenas às crianças da instituição, quanto às demais da região e também aos pais, à população carente, que nos procura aqui em busca de socorro. Nós só temos a estender nosso mais profundo agradecimento em nome de todas as crianças de Anápolis. Procon Anápolis atende em novo endereço. Quem buscar o atendimento pessoal para efetuar consultas, abrir uma reclamação ou pesquisas sobre andamento de processos deve se encaminhar à Avenida Getulino Artiaga, número 520, Setor Central. A mudança temporária se deve às obras de reforma e ampliação da sede do Procon, que dará melhor espaço e conforto à comunidade. Os atendimentos nas unidades do Rápido continuam normalmente. Infraestrutura. Com o fim do período chuvoso, a Prefeitura de Anápolis intensificou nesta semana os serviços de recuperação da malha asfáltica. A Avenida Jamel Cecílio foi a primeira contemplada com o serviço, que ainda vai atender várias ruas e a região central da cidade. A iniciativa faz parte do Plano Diretor de Gestão de Pavimentos e busca realizar um trabalho de infraestrutura mais eficaz e duradouro. O repórter Nilton Rodrigues esteve no bairro São Carlos e falou com anapolinos sobre a chegada de um novo asfalto à região. Seu candidato, o que você está achando das obras de recapeamento que a prefeitura está fazendo aqui no bairro? Em comparação com as anteriores, essa vez notou um trabalho mais eficaz. Evitou vários transtornos e com isso tudo melhorou. Ouvindo mais moradores no bairro São Carlos, primeira etapa. Qual o nome completo do senhor? Benedito Ferreira da Silva. As obras de recapeamento que a prefeitura fez, o senhor considera que resolvem o problema aqui no momento? Ah, resolve sim, sem dúvida, né? Porque tinha muito buraco e agora o serviço de recapeamento que estão fazendo é um serviço de qualidade, é um serviço muito bom. O senhor acredita que isso evita acidentes, melhora a qualidade de vida da população daqui também? Sem dúvida nenhuma, porque com o buraco, às vezes o motorista vem em alta velocidade, vai desviar de um buraco, sobe numa calçada, pega uma pessoa. Olha, de 4, 5 anos para cá, a Nápoles tomou outro rumo de melhoria, muita melhoria mesmo. A nossa expectativa é essa, cada vez melhor, né? Cada vez melhor a Nápoles. É, merece, né? Qual o nome completo do senhor? Mozart dos Santos Silva. Sr. Mozart, a prefeitura tem recuperado as vias públicas aqui neste bairro, né? Isso melhora a qualidade de vida de vocês? Melhora bem. Estava muito difícil, aqui agora é rua de ônibus, né? Complica muito. Agora melhorou bem. Isso acaba trazendo para vocês mais conforto, mais tranquilidade. Aí traz mais conforto pra gente. O programa Cidade de Todos termina aqui. Fique por dentro das notícias da Prefeitura de Anápolis no site www.anapolis.go.gov.br e também através das nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Um bom dia. Bom dia e até o próximo programa. Anápolis, meu encanto, meu mundo é aqui. Anápolis, meu recanto, meu lugar de ser feliz. O programa Cidade de Todos é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Anápolis.